guitarra, sombreiro, sol e som. Vamos à praia, bom, bom, bom, bom. Guitarra, sombreiro, sol e som. Guitarra, sombreiro, sol.